Vamos lá então. Podcast grátis. Né? Boa introdução, hein? Entrei na Feira da Fruta para ver o que a Feira da Fruta tem. Estamos começando mais um Bem-Wishes! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu vou te calmar, Dezu. Temos o Godaka. As minas do BU. Temos o Flamer. Se prepara pra sentar. Temos também o Churrumino. Ah, eu vou gozar. Temos também o Zwest. Ah, foda, eu não vou cantar essa merda. Também aqui voltando ao nosso convívio novamente, temos o Ultimate Hawkeye. A sua mãe eu vou chutar. Oi, amigo. Então, galera, hoje aí estamos aqui reunidos novamente para participar da iniciativa lá do Quadrincast. Aquela iniciativa que reúne vários sites das interwebs para falar de algum assunto em comum, né? E o escolhido desse ano foi o Batman, né? Comemorando seus 75 anos. E como a gente é tudo um bando de marveco, né? Menos o Zwast, que é um marveco enrustido. A gente vai na verdade, falar... é o mais marveco de nós, né? Só não quer admitir, cara. O Zwast gosta do Cable, né, cara? Então, tipo, não tem como... Isso já torna ele mais marveco que qualquer um aqui. É o melhor ele, ele é o pior, ele é o pior marveco entre os marvecos, tá ligado? Então a gente vai falar sobre os clones do Batman, né? Aqueles personagens que são cópia ou são baseados no morcego, mas que no fundo são tudo melhor que ele, né? Sim, certeza, Então, galera, vamos começar logo isso aí. Partiu! Ah, não, opa. Ah, eu vou gozar. Sei que eu vou te dar. Eu vou te calmar, Nezu. Eu vou gostar. Gostei. Eu gostei. Deixa o oco encerrado. Galera, então, começando aí, alguém lê... Bom, vamos falar primeiro que o Batman também é inspirado em outros personagens, né, cara? Temos... Não, não, que isso, é um personagem super original. Batman, originalíssimo. Totalmente, cara. É da DC, cara, DC só faz coisa original. Sim. É, bom, o Capitão Marvel pelo menos fez primeiro, né? Mas, pô, Batman... Ó, aquele lá que morreu de câncer, esse aí é bom, hein? Então, Marvel é trabalhoso. O Batman é baseado no Zorro, mas tem mais algum outro personagem que ele é baseado ou não? O Sombra. O Fantasma. Sombra. O Sombra. O Fantasma. Aquele filme lá, o Morcego, né? O Batman. Morcego de 1926. Fantasma, vulgo personagem stealth. Muito stealth. De colã roxo. No Doc Savage, das Apocalipsis. Porrada. Então, Batman não é original também. Então, o pessoal já. E aquela ilustração lá do Da Vinci, né? Ninguém entendeu agora. Tá, cara, então vamos começar aí. Alguém lembra de um personagem que seja bem inspirado no Batman mesmo? Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. O Azrael. É, quais são as semelhanças do Cavaleiro da Lua com o Batman? Ele usa capa, ele é vingador, ele é sombrio. Sai na noite, sai na noite pra bater o crime. Ele é brincadinho ou na suta, né? O Ayrton manja de Cavaleiro da Lua, né, cara? Ah, meu, tipo, cara, os dois é tipo meio Sonerys, assim, né? Playboy. Tá batendo os outros, sabe? Que nojo do moleque, os caras devem se derrotar pra namorada dele lá, né? Tipo, a história do Cavaleiro da Lua, se não me engano, é o seguinte: ele era um mercenário, daí foi matar um cara lá numa pirâmide lá, né? Tomou no cu, morreu. E quando ele tava agonizando lá, dando cu pro diabo, quase indo pro espaço mesmo, ele teve uma visão que veio um avatar de Khonshu, que é um deus egípcio lá, e falou assim: ó, eu posso te reviver aí, mas você vai ser meu avatar da Terra, né? Tudo que eu quiser, você vai fazer aí, filho da puta. Então, beleza. Daí o cara voltou a viver assim, né? É, só que o cara é meio esquizofrênico. Ele voltou meio putinho, assim. Do... Ele é meio Batman com aquele cara do Eu Mesmo Irene, tá ligado? O cara é mais esquizofrênico, tem várias personalidades. É dessa cena aqui, não era, o Hawkeye? Dá um ligo. Eu mandei o link aí, ó. Vê se é essa cena aí. Do Cavaleiro da Lua. Cara, na boa, eu tava me segurando pra não fazer uma piada dessa, cara. Oh, mas eu acho que não, né? Eu posso falar o pior bagulho? Meu da Lua. Chamado tonhodalua.tumblr.com, cara, é idiota. A Rutinha não pode saber que eu tenho Tumblr, ela tem ciúmes de eu. Putinha é boa, Raquel é má. Cara, que. Desculpa, Ralf, continua aí o teu raciocínio. Não, sensacional a escrita. Ah, velho, daí é aquilo, né? Tipo, ele tem três personalidades. Ele é taxista, né? Tipo, na parte do meio, o taxista do Gugu. E é um meio Bruce Wayne também. E tem uma outra personalidade que ele tinha também. Ele usava essas três pra ajudar a investigar os crimes, tá ligado? Então ele revisava entre as três pra chegar nos casos que ele tinha que resolver, né? O cara é totalmente despirocado, assim, né? Ele fala que ele usa branco pra pros bandidos verem ele chegando, tá ligado? Tipo assim, ó. Corre logo, filho da puta! Ele é o inverso do Batman, né? Tá fudido. É, tô subindo o morro, caralho. Tô subindo o morro. E daí tem aquela fase do Bendis, que é muito boa, né? Que o Bendis escrevia uma livre e desenhava. Que ele espirocava de vez, que ele foi pra Los Angeles, né? E tinha vezes que ele tinha personalidade do Homem-Aranha, ou do Batman, ou do Capitão América, ou do Wolverine, né? Ah, é daquelas cara, capas que tinha ele com as três. Que ele ficava com o escudo Capitão América, uma parte do Homem-Aranha, as gatas. De repente ele tava lá, tipo, investigando sério, né? Um caso lá, tudo respeitado e tal. Daí ele tava no meio da briga, assim, descobriam ele e ele tomava uma porrada. De repente ele, que nem o Wolverine, vou matar todo mundo, deixa sair matando todo mundo, né, cara? De repente pensava, não, cara, tem que ir devagar, tipo, mais planejável igual o Capitão América, assim, né? Tinha vezes que ele tocava foda-se que não é Homem-Aranha, então ele ficava entre as três personalidades, né, velho? Nossa, porque a ideia parece tão idiota, era bom mesmo. Mas é sensacional o desenvolvimento, velho. Ah, que maneiro, cara, maneiro. Tipo, ele vai. O vilão é o Conde Nefária, velho. Imagina o Conde Nefária contra a porra do Cavaleiro da Lua, assim. Na verdade, Nefária, que é um cara que peita o Thor, né? É, velho. É praticamente o Batman versus Superman de novo, né? Tinha hora que ele tinha personalidade do Wolverine, ele matava todo mundo. Tinha hora que ele tinha personalidade do Homem-Aranha, que ele tinha que pagar a conta. ele auxiliava a personalidade do Homem-Aranha com a do taxista, né? Trabalhava pra pagar as contas. As contas não param, né, cara? É, cara, a vida tá aí. Porque, na verdade, ele tava investigando o sumiço de um corpo do Ultron, e quem comprou foi o Nefária, entendeu? E o Nefária que era pra ser o novo rei do crime de Los Angeles, assim. E no final ele acaba investigando lá, prende o Nefária e tal, né, com a ajuda do Homem de Ferro no final. A Echo lá, que é do Demolidor do Bendis, morre nesse GB. Nefária mata ela, mas antes ele dá aquela comidinha, né? O Cavaleiro da Lua, né? Ah tá, fica o Nefária. Ah tá, chega o Nefária aqui. Para. Deu um fudido no Cavaleiro da Lua. Não, cara. Se fosse no Supremo, seria isso mesmo. Ô, Hawkeye, e atual, HQ atual tem lido ou não? Cara, li sim, cara. É o que até o Warren Ellis escreve aquele Shalve desenha, né? Tipo, é legal, assim, só que é edição fechada, né? Só que, meu, o Warren Ellis viaja demais, assim. O pessoal elogiou pra caralho esse GB, falou, pô, é foda pra caralho, não sei o quê. Eu achei legal, assim, cara. Tem duas edições que são muito boas, assim, tá ligado? Agora o resto nada a ver. tem uma, cara, que ele sai caçando uns fantasmas punk, não sei da onde, assim. Sério, e a outra, tipo, ele tá investigando lá o um negócio de boa, ele inventa uma outra personalidade, assim, que ele é Mr. Knight, pra poder, parece que o Cavaleiro da Lua tá sendo caçado, daí ele meio que usa essa personalidade pra dar migué nos caras, assim, tá ligado? Sim. É bacana. Pô, é o Vini que curte o Cavaleiro da Lua também, não é? É. É o Cavaleiro Negro que ele curte. Pior ainda. Puta que Ah, eu achei que era o Cavaleiro da Lua, foi mal. Eu só falei isso pra também. Falar mal dele que não apareceu no podcast. Essa fase continua, na verdade, cara. Saiu o Warren Ellis, né? E tá o Brian Wood agora como roteirista, tá ligado? E é isso, uhum. É edição fechada e não tem muita continuação, assim. Pra quem curte o gibi por uma cagada, sem ficar vendo 10 mil tains, é ideal, assim. Pô, isso é ótimo. É legal, cara. Teve a fase também do David Finch, que ele desenhava, né? Que é legalzinho também, assim. Mas no resumo é assim, cara. É o Batman porra louca, tá ligado? O Batman que vale, tá ligado? Tem uma edição, tipo, que ele é avatar daquela da porra do deus lá egípcio, né? Que parece um pássaro. É que eu tô mandando, assim. Eu acho. É, essa porra aí, nossa. Cara, que... ele sai vestido com essa porra desse uniforme assim, velho. Vai ser um bagulho egípcio. Ele sai com esse bicão na rua? É, ele sai assim, velho. Isso aí pra bicar a cabeça dos malucos, tá ligado? Ele virou o Gralha, cara. Será que ele vira com o poder da pomba? Ele pode cagar na cabeça dos outros à vontade, assim, tá ligado? Ele é a pior praga urbana que tem, né, velho? Esses pombos do caralho. Depende, cara. Pomba pra você, frango frito pra mim, cara. É, duro revés, né, amigo? Ai! Mais um aí, quem quer citar mais um? Pantera Negra. Pantera Negra, cara? Cara, não dá pra negar, cara, o uniforme original do Pantera Negra é igualzinho do Batman, cara. Só não tem a boca, tá? O uniforme original do Pantera Negra, eles que estão usando meião de futebol, na verdade. Ah, é, não. Esse que tá aqui na cara, eu sou muito burro, porque eu sempre pensei como Pantera Negro, não Pantera Negra. Pantera Negra, cara. Faz um certo sentido, mas não é. É de certa forma. Pantera Negra é o nome de zona aqui em Curitiba também. Pô, Pantera Negra, ele veste preto, ele não merda nenhuma, é igual o Batman. Ele é preto. O Batman é rico, o Pantera Negra, ele é rei de uma nação, né, cara? É, isso aí, pra caralho. Ele inventa umas traquitanas também. Ah, é, ele usa bastante tecnologia, né? Ele seria se o que aconteceria se o Príncipe Akin fosse um super-herói, né? É, exatamente, cara. Se o Príncipe Akin fosse um super-herói. Cara, mais ou menos, tipo, sei lá, o que aconteceria se os pais do Bruce Wayne fossem mortos por uma... sei lá, por um dinossauro na selva, tá ligado? Por um leão. Ele virou a Pantera Negra. Pantera branca. A Terra Selvagem. No final, derrotou o surfista prateado na porrada, hein? Olha. Dando uma gravata. Vamos esquecer. Tem que frisar, uma gravata. Acho que é porque aí ele cortou a respiração do surfista, né, cara? Porra. Ah, sim. Porra, o cara é um bicho, né, velho? Pelo amor de Deus. Olha, o cara é foda, velho. O Batman apanha de mendigo. Ele faz surfista sem perna. Ele faz o surfista respirar e corta a respiração dele depois. Mas agora tô dando uma enfolhecida no Pantera Negra, assim, né, cara? É, pra não ficar pra trás do Batman, realmente, né, cara? Agora ele faz tudo, né? Ainda mais agora que o filme é um quarteto fantástico. Fantástico do Rickman, mas falaram que teve um negócio lá que passaram as almas de todos os Panteras Negras pros caras mais fodas negros lá pro Pantera Negra, tá ligado? Ele virou Wang. É a mesma coisa que o cara viesse pra cá pegar esse poder do Barack Obama, do, sei lá, Nelson Mandela, do Kobe Bryant, do Pelé, cara, imagina. Do João Pelé. Ah, se o cara chegasse, todo mundo morria. E do Crioulo, cara. Do Crioulo. Crioulo, foi lembrado. Do Tião Macalé. De todo mundo com o poder da palavra, né? Dos Snoop Dogg. Faltou o Samucas Moda Foca nessa lista aí. É, o Pantera Negra, eles vão dar... Mas como é que é o Pantera Negra? Ele é tipo fantasma, assim, vai indo de geração em geração, vai... É, né? Ele é igual o fantasma também. Ele é igual de qualquer coisa, na verdade. É um bagulho místico, né? Tipo, uns poderes indígenas, uns bagulho assim, né? É, um poder do Totem Pantera. Aí tem uma verba que ele toma também, que ele... É, mas é o chá de Santo Daime. É o chá de Santo Daime. Toma, então. Mas então é... Corpo e a mente. Tá, então o esquema é esse aí. Tipo, o pai dele era Pantera Negra, o avô dele era Pantera Negra. Isso. tá. É tipo um emprego. E então, o Stan Lee criou ele pra, assim, pra realmente ser o relação com os Panteras Negras, né, nos anos 60, né? Ah, sim. Aí quando deu um negócio meio negativo, ele mas mudou ele pra Pantera. Ele guia o punho esquerdo dele também e tal, ou não? É o direito, burro. Cara, acho que não chegou a ser tão explícito, tá ligado? Só o nome ah, que já bastava, ele... né? O nome já era... Ia tudo. Então, Pantera Negra é melhor que o Batman também, mais um. Também melhor que o Batman. Mais um da lista, melhor que o Batman. Ele casou com a Tempestade no negócio mais aleatório do mundo, né, cara? Sim. Ele casou com a Tempestade quando ela tinha moicano ou não? Não. Foi depois. Porque a Tempestade com o moicano era foda, cara. É, volta e meia ela tá de volta com esse... E o Pantera Negra era um cuzão, né, cara? Ele se juntou nos Vingadores pra espionar eles por dentro, né, cara? Tá certo? Ele tá foda que ele agora tá tretando com o Namor, né, direto. É. Tá. Eu achei legal quando ele deu um cacete no Homem de Ferro, né, cara? É de rei pra rei agora, filho. É de rei pra rei. Mas isso que eu acho foda, cara. O cara é o soberano de uma nação. E ele vai lá e ele faz as coisas. Ele vai lá, ele mesmo, sozinho, e fazer os esquemas, tá ligado? Isso que é foda. É tipo o Mike Hagar, né, cara? O cara é o prefeito da cidade. É o prefeito da cidade e vai lá pro alto. Bate em vagabundo, né? Pô, teve versão Ultimate do Pantera? Ou ele não apareceu no universo Ultimate? Chegou a ter. Eu acho que teve, mas eu acho que era igual a do meio meia, cara. Porque é isso que eu queria perguntar, porque o conceito não devia mudar muito, né? Tipo, teve no Supremo ser... do Ebaço, que teve o... Que teve o Pantera não, dele, mano. Era o Capitão América vestido dele. Não. Supremos 3. Nossa, eu não cheguei a ler tudo isso, mas eu vi que tinha um Pantera logo no comecinho lá, tá ligado? Que era o Capitão América disfarçado. Nossa. Eu até hoje não entendi essa porra, mas tudo bem. Fica bom pro podcast. Uhum. Nossa, olha esse desenho, maluco. Ah, eu tinha visto a ilustração, cara. Só que achei que a paleta de cores tava errada. Não tava lembrando que era. Ele veio pro Brasil, viu um show de pagode, resolveu passar um água oxigenada na cabeça. É o Belo, né? É o Belo. É o Negloiro. É o Dolph Lundgren, velho. Olha a cara dele, velho. É, cara, ele tá a cara do Dolph Lundgren, cara. O Belo, vou fazer o Belo de Capitão América, tá ligado? O Belo é a versão Ultimate do Pantera Negra, né? Que vergonha, mano. Cara, uma coisa que eu penso do Pantera, eu quero ver qual que é a reação da Civil Usada quando sair o filme, cara. Vai ter um filme do Batman, cara. Caralho, que da hora. Vai ser foda, assim, o Batman Negro, tá ligado? Cara, um monte de gente já tá esperando que o Batman e o Super-Homem apareçam no próximo dos Vingadores, cara. Civilizado é foda, meu. Cara, minha mãe tá esperando o Batman aparecer até hoje no Watchmen, cara. Ele aparece. Ninguém esperou o Fantomas aparecer também. Ele aparece gordo, pode até ser o próximo boneco que a gente vai falar aí. Ai! É o Coruja, né, cara? Uhum. É o Coruja do Watchmen. É o Batman. É o Batman. Quer dizer, é o Bezerro Azul, na verdade, né? Mas ele parece é o muito o Batman no filme, né, cara? Ele tá mais puxado. Ele é, tipo. A característica dele é mais Bezerro Azul, mas no filme mesmo, no filme ele tá então, muito. Ótimo. No filme não, não, vi, não. Como eu não vi o filme? Nos quadrinhos também, porque tem uma hora que ele vai lá pra neve lá e bota uma outra roupa de neve também. É muito coisa que o Batman faria, assim, né? Uhum. Tem um traje pronto pra qualquer ocasião. A porra do Rorschach de boas lá, e ele lá, não, preciso de um traje pra proteger do frio, slow fur. Deixa eu pegar aqui minha capa de amianto. O papai Wayne me ensinou. Eu acho que ele queria desenhar aquela coruja da neve grandona, toda assim, deixa eu fazer um traje aí da neve. Pra vender boneco. Pra vender boneco. Mas a coruja é chupada mesmo, né, cara? Tem as tractanas lá, tem os... É, o coruja era pra ser o baixo mesmo, né? Então, ele tem o é inspirado no Besouro Azul, né? Mas mais diretamente, né? Mas o Besouro Azul já é inspirado no Batman. O Besouro Azul também dá pra gente pode dizer, eu acho que ele é inspirado no Batman, né? Uhum. Mesma vibe, né? Só que o carro dele voa, o uniforme dele é mais legal, as tractanas são mais legal. Tem uma versão ali, caralho, agora, né? Ele que tem uma pistola que lança a luz. Não, essa versão do Coruja aí atual eu não curto, cara. Porra, eu nem vi, velho. Eu não vi nada dos atual, só o classicão mesmo. É um troço meio alienígena, assim. Mas, já tem uma coisa que o Besouro Azul faz que o Batman não. que já torna ele muito superior. Ele pega, faz sexo com mulher. Verdade. Ele fala que ele participou de maneira efetiva na melhor liga que teve, que foi a Liga Cômica. A Liga Cômica. Exatamente. E não era, e não era lá no fundo. A Liga Cômica era muito bom, cara. Não era lá no fundo, ela era a principal da Liga Cômica. Era. A quem? O Coruja? O... Não, Besouro Azul, Besouro Azul. Ah, eu tava falando do Coruja, não tava? Foco, filho, foco. Coruja, o Coruja é brocha, cara. Coruja brocha, cara. Isso, mas ele, mas ele... Mas é uma alção de aleluia, né? Tem que ouvir aleluia pra poder... Mas, velho, o Batman nem isso não consegue, cara. Não, Batman, moral, cara. O Batman é o Nuco, né? Como é que vai abusar do molequinho, filho é brocha, cara? Pergunta pro Robin. Pergunta pro Robin pra saber se ele é ou não. Dedo e língua, cara. Dedo e língua. Caraca, mano. Próximo. Mas o Besouro Azul, falando do Besouro Azul agora, ele voltou nos 952, o Ted Kord, ou não? Não. Acho que ele tá pra voltar, cara. Continua sendo o Otlan. É, continua sendo o mexicano, ó. Eu acho que ele tá na fila do... Eu acredito que a DC do 952 é assim. Eles lançam 52 revistas e ele tem a fila do cancelamento. Quando uma revista é cancelada, ele já tem o próximo na fila voltar numa revista. Eu acho que ele é o número 2 ou 3 na 100 agora da fila do cancelamento. Ele vai voltar com em conjunto com... Como é que é aquele? Guardião Dourado? Gladiador, cara. Acho aí que vão voltar os dois num aí quadrinho sim. Junto. Seria ótimo. Caralho. Voltando os dois é foda, cara. Azul e Dourado de volta, cara. Isso aí ia ser foda. Azul e Dourado, igual X-Men. Ia ser foda. Puta, é verdade, cara. Não lembrava dessa. O Zoro Azul era legal que ficava só falando que tinha problema no coração, né? Não tem problema no coração, é verdade, é verdade. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem mais aí? Meia-noite. É, vamos falar sobre meia-noite, ô. Meia-noite. Como é que é o nome da equipe lá do meia-noite, né? Authority, cara, porra. Stormwatch. Equipe da madruga. Começa depois do programa do Otávio Mesquita. Comando da madruga com o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Comando da madrugada. Vem comigo. Apolo e meia-noite. Pô, meia-noite ele é uma versão melhor que o Batman também, né, cara? Ele é mais foda ainda que o Batman, cara. Ele é mais foda. Ele tem aquele relacionamento homossexual, cara, lá com o Apolo, que seria o Superman, né? Se tiver superioridade, né? Sim, pelo menos o meia-noite assume, né, cara? Exato. E ele é muito mais foda, cara. Ah, do jeito que o Batman... Ele tem aquele poder de fazer leitura de sei o que, cara. Ele é basicamente invencível, cara. Ele prevê o próximo golpe, né? Os 5 segundos à frente, alguma coisa assim. É, eu vejo 650 mil combinações que você pode fazer. Eu posso prever todas elas, tá ligado? Cara, tem uma edição do Authority que eles lutam com aqueles clones dos Vingadores lá, baseado em Vingadores, né? Que na real, primeiro eles tomam um pau, né? Uhum. É. E depois eles chegam lá e acabam, arregaçam os caras, né, velho? E tem aquela, não sei se é aquela menina máquina que solta um monte de raio, cara, ela mata todo mundo assim, tá ligado? É, só não mata ele, tá ligado? Ele não, porque eu desviei, que eu fixei todos os lugares que ela tirou e me devarei antes que... Não, ele contra a versão do Homem de Ferro, cara. Que ele só troca umas palavrinhas e o cara desiste. Ah, ele falou assim, meu, cai fora, isso não é vida pra você, né? Você tem filho, não sei o quê, né? O cara é... É legal quando ele apanha o cara que estuprou o Apolo, né, cara? Nossa. Porra, aquela hora lá é... E aí o Apolo chega no... É o Capitão América, né, o cara que estuprou o Apolo. É, tipo o Capitão América. É o que você vai fazer, seu viadinho. Ah, não, eu vou chamar meu namorado. Aí veio meia-noite, cara. E senta o cacete do cara. Aí ele gasta uma britadeira, põe um controle na ponta. Aquelas furadeiras de concreto, cara. É, cara. Mas o Apolo, ele é forte pro Superman, assim? Cara. É, tem força nível Superman, cara. Só que ele é vulnerável à luz, né? Ele precisa de luz o tempo todo. Tá. E ele é mais esperto que o Superman. Tipo assim, vai ter uma batalha. Pelo amor de Deus. É, ele usa o poder dele na toda, tá ligado? Sim. Antes da batalha, ele sobe, aonde ninguém chega, ele vai dar uma volta pelado em volta do sol. Ele vai absorver o sol em todas as células, diferente do Superman, que absorve na mão e na cabeça. Ele é tipo Vegeta, tá ligado? Ele usa o poder dele com inteligência. Então, o Meia-Noite é um Batman muito mais fodão, muito mais... É mal e batido. Muito mais inteligente e ainda assumir, tem a coragem de assumir que é gay. Cara, bem na real, ele é uma sátira do Batman do Morrison, né? Só pode ser. É, sim. Sim, eu também acho, né, cara? Por ele ser tão fodelão. Tão fodelão, cara. Exagerado, assim, né? É, porque, assim, eu vejo gente vencendo o Batman, tá ligado? Mas não consigo imaginar alguém que vença meia-noite que não tenha, não seja, tipo... Tipo, tacar uma bomba atômica na cabeça dele. Galactus, tá ligado? E se não tem alguma coisa no roteiro que vai divertir ele vencer, né? Como é que vão vencer esse cara, velho? Eu, não consigo, eu ficava lendo, porra, como é que vão vencer esse jeito? Não tem como. Eu não sei se eu vou estar falando merda, mas não tem um lance que eu não sei se é o meia-noite ou se é o Apollo que é arregaçado e o outro vai vingar o namorado. É o Apollo, que o Capitão América violenta ele lá. Foi o que a gente falou do estupro agora. É, porque tem uma coisa, né? O meia-noite ele também, ele tem poder, ele tem o corpo ampliado, né? Tem poderes ampliados fisicamente, né? Ele é um ciborgue, né? Caralho, os malucos falam assim, vamos enfodecer esse maluco. E botaram tudo nele, tá ligado? Pois é, então. Até piroca, né, aparentemente. É um cara personagem de mangá num quadrinho cômico, assim, né? Sim, é. Só não solta as rajadas loucas do diabo lá. Diabo! Fazendo uma paródia ao Batman e Superman também. É, mas disse que teve uma edição lá que teve o Authority foi derrotado, que acabou, mas eu não cheguei ali. Só li essa fase do Miller mesmo. É, eu lembro deles sendo derrotados pelo Capitão Átomo, né? Quando a DC comprou lá o White Storm, né? Não, só não sabia que o coisa era tão fodão assim, achei que ele fosse Bush, o Capitão Átomo. Capitão Átomo. Vocês pensaram bem, a DC acertou muito bem em destruir com o mundo de All-Star. Não tinha nada que prestava. Tinha Authority, Planetary. Só tinha coisa ruim naquele universo. Muito melhor a DC de hoje em dia. A DC de hoje em dia é uma coisa ótima. Muito melhor com o Postatinho, que não fuma. Aquele gibi dos teen trilionários lá, tipo, os jovens trilionários. Esse é o gibi que precisava. Que merda, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. O que mais temos na pauta aí? Tem aquele cara que é bem legal lá. Pena que não pode ver mulher. O demolidor? Doutor Meia-Noite? Tem dois cegos nessa lista. É, cara, demolidor. Magneto, como é que você tinha falado, Godoka, que você tinha falado um pouco antes de começar a gravar que das histórias do Batman e do Demolidor ser igual? Ah, é porque as histórias dos dois são muito parecidas. É óbvio, é o Frank Miller que escrevia as duas ao mesmo tempo, caralho. Depois que o Frank Miller escreveu o Demolidor, todo mundo imitou o Frank Miller. Depois que o Frank Miller escreveu o Batman, todo mundo imitou o Frank Miller. Ué, é óbvio que as histórias são parecidas. Cara, o problema do Demolidor, cara, é que raramente eles conseguem fazer uma história dele legal por muito tempo, porque ele não se foge, tá ligado? Pode, é. Sim. É, o Mark Waid vai ganhar o Oscar, eu acho. É, o Mark Waid vai ganhar o prêmio, cara. É o primeiro cara que faz um ano do Demolidor sem a queda de Murdock de alguma forma. Sim, sim, né, cara? Teve algumas zoadas, assim, mas tu vai ver que era um inimigo lá, só que tava... Era o... Porra, eu esqueci o nome do vilão. Olha o chinelo, cara, tava usando com ele, cara. Garra Sônica, sei lá. É, sabe, tipo, daí tu vê lá que é um mercenário lá, que tava todo fudido, zoando com ele lá no negócio. Mas, sabe, nada assim que ferre com toda a vida dele, né, que vire um lixo, sabe. Ele tá tão bem agora que eles tiveram que fazer uma minissérie à parte contando a morte dele, pra ver se o povo volta a ficar deprimido. Esse filme é sensacional, hein, velho. É dito que é muito bom, ainda não vi. Eu achei foda pra caralho. Eu tava esperando se ia virar encadernado. Ele virou encadernado lá no Part B. Não, Part B caiu. Part B caiu. Caiu nada, essa parte. Tá falando daquele Demolidor The End? Isso, End of Days. End of Days. É, cara, os caras não lançam. Os caras não lançam o Demolidor do Bendis, não lançam isso daí. Mas lança lá o gibi das Defensoras com a porra da Valkyria, velho. Grandes bosta. Rapine e Columba do. Do Liefeld. Do Life. Gibi da Capitã Marvel, cara. Cara, que bosta de personagem, sério. Só vai jogar a porra do filme agora, tá ligado? Ah, agora vai ficar, agora vai virar mais mainstream. É, agora vai virar. Mas os caras ficam lá os haters, né? Ah, mas é gostosa. Vai achar mulher de verdade, filho da puta. Ah, vai foder, vai. É, o Demolidor, de semelhança, ele perdeu... Ele depois que ele perdeu o pai, né, cara, ele começou a... É, ele perdeu só o pai, né? A mãe dele não morreu. Virou ele vigilante. Ele perdeu o pai depois de meio velho já. É, mas ele não era Demolidor ainda, ou já era? Não, né? Não, não é. Mas ele tinha o quê? Uns 16, 17 anos quando... Ah, eu sim, sim. A culpa não foi dele, diferente do Batman que quis ir pelo beco. É. Ah, deixa eu ver, pai. Vamos ver lá. Num beco escuro pra caramba, numa cidade violenta. Vai ser filme, massa. Vai ser tranquilo, atalho bom. Vai ser massa passar esse beco aqui. Depois de ver o Zorro. Zorro. E por acaso o Batman é baseado. Zorro. O Batman queria que os pais dele morressem pra virar o Zorro. É a galera que não entendeu isso até hoje. Cara, eu vi uma tirinha do Cyanide Happiness. Sim. O cara pede pro gênio, eu quero ser o Batman. O gênio vai lá e dá 3 tiros pros pais dele. E tem um que eu vi que tá o guri saindo com os pais do. Essa mesma situação, saindo do cinema do filme do Batman. E aí o guri fala: vamos pelo beco. E os pais dele assim, não, filho da puta, tu não vai virar o Batman. Nós não vamos morrer pra você virar o Batman. Cara, tem outro que eu lembrei agora, o Confessor do Astro City, cara. Pô, não li Astro City, cara. Astro City é maneiraço. Ele é tipo Batman mesmo, né, cara? Só que ele tem um tema religioso, né? Ele é o Confessor. E na verdade ele é um vampiro, cara, né? Parece um J. Joe com manto com Batman, assim. Do cara. É, você pode criticar lá com o Alex Ross, foi o cara que criou o visual desse jeito. Não ficou ruim, cara, mas ficou. Parece uma mistureba. Ele tem a porra de um bagulho fluorescente no peito, não é pra ele ser. É uma cruz, cara. Mas o bagulho fica brilhando, mano. É LED. É LED. É tipo o Hitler da rave. É olho de gato. Só convenceu o GIF, né? É. Só que o Confessor tinha um parceiro que era o Coroinha, né, cara? O Altar Boy. Lembra de GIF? Pô, parabéns, cara. Que conceito, meu Deus. Obrigado. Exato. Parabéns. Coroinha. Eu mandei um sidekick aqui. Ele usa roupa de Coroinha. O pior de tudo... É que esse realmente devia ser abusado, né? É. É o que eu tava pensando aqui. Altar Boy, velho. O Altar Boy, cara. Ele usa roupinha de coroinha, cara. Não é uma capa, é a roupinha. Entendeu? É, ele usa aquela capuz, né, de coroinha, que nem o Altar. Tem que ser errado de tantas formas, mano. É, aqui, aí tem uma imagem quando eles descobrem que o professor é um vampiro, na verdade, né? Por isso que ele tem... Ele faz essas coisas que no Batman faz, só tá num lugar, parece em outro, fica escondido lá, não sei o quê. Por isso que ele só sai à noite. Viu que os que seriam cópia ou do Batman, geralmente eles conseguem fazer uma desculpa pras coisas que o Batman faz, né? Exatamente, tem que inventar uma coisa. Tem uma história mais elaborada, sentido, né? Eles conseguem dar uma elaborada em algumas coisas que o Batman faz. Ai, Confessor. Eu acho que eu lembrei de uma versão do Batman que eu achava foda. Darkwing Duck, cara. Boa, cara. Então, o Darkwing Duck, ele não seria mais um Sombra do que um Batman? É, ele tem a roupa do Sombra, né? Só que o modo de operando dele é mais tipo Batman, né? É, cara, ele é muito... Ele até tem o carro pato lá, que também é bem igual ao Batmóvel. Ao Batmóvel. O Batorinho. Terror que voa na noite, cara. Sua mosca que pousou na sua sopa. Cara estranho que senta do seu lado no ônibus. Ele tem uma arma que parece ser aquele desentupidor de privada, não é? Isso. Ele não tem até o vilão. O vilão dele era o Patoringa, não é? O Patoringa, né? É, ele tinha o Patoringa, que ele tinha. Era o tipo Patinhas? Não, né? Não era o tipo Patinhas, era um. Não, não. Mas era o Capitão Boy que era o Boy que trabalhava pra ele. Aí era foda. Era que Duck era muito foda, mano. Mano, tinha jogo dele? Porque eu lembro de. Eu acho que eu lembro de ter jogado, cara. Era tipo Mega Man, cara. Pô, pior que é difícil de achar pra assistir, cara. Tu não acha um episódio pra ver. É difícil. É aqueles bem mito, assim, tipo The Tick ou. O outro, Ick the Cat, né? aqueles desenhos que é difícil de achar pra assistir. Boa! O Highlander. Sim, velho, é impossível achar Zinho dublado. É na mesma vibe dele que tinha aquele robô que ficava aí com duas rodas no pé, não era? Não, com uma roda, né? Não, Robopato. É uma roda, é o Robopato. Robopato. Isso. Ele aparecia mesmo. Os dois juntos. É, eu sempre lembro dos dois juntos, assim, tá ligado? É que o Robopato era do Tails, né? Eu não sei se ele aparecia. É, ele aparecia. O Robopato. Aí eu ficava bolado, porque ele tinha poderes do Robopato, né, cara? Ah, tá. O Robopato é aquele cara do DuckTales que quase morreu numa explosão do avião. Eles transformaram ele no Robocop. Eu sempre pensei que era isso. Ah, mas ele é um Robocop zoadão, assim, tá ligado? Inclusive, eu tô querendo comprar uma Solo Wheel, que é esse negócio aqui, fazer cosplay do Robopato. Vai ficar lá uma aposta. Pô, vai ficar. Flamer, a gente já decidimos que o Uniciclo ele é bosta, cara. É, agora tu quer comprar um bagulho que não tem. Elétrico, não tem nem um Uniciclo elétrico. Ser mais não, bom, né? Não, mas cara, o cosplay do Robopato ia ser foda, cara. Nossa, velho, olha essa imagem aqui. Olha essas sprites, cara, dá um ligo. Olha que da hora. Ah, que massa. Ah, do jogo, né? Todos os personagens. Não, é desenhado, é fan-made, né? Fan-made, né? Sim. Achei que fosse do jogo mesmo. Pô, tô fodão, hein? Legal. Olha o Robopato ali. Cara, esse jogo acha fácil pra jogar, velho? É, tem a ROM do Nintendinho, né, cara? É do Nintendinho, né, Super Nintendo? Não, é do Nintendinho mesmo, do 8-bit. Mas não saiu uma versão pra Mac, eu lembro, não tinha uma versão pra Mac. Eu lembro que tem uma versão pra Super NES, cara. Tem, é. Tá bom. Sim, cara, tem sim. Tem, eu lembro de ter visto no Mega Drive uma vez. Google, Darkwing Duck, Super NES. RUM, bota aí, Darkwing Duck, RUM. Ah, tinha sim. Cara, teve um episódio que ele viaja pro futuro, ele vê a versão tipo Dark dele mesmo, né, cara? Tipo, como se fosse o Darkwing Duck do Nolan, tá ligado? Cara, tá até aqui, essa costa bandeira aqui, olho vermelho, né? Ele transforma aquele... Ele, tipo, parece o Batman do Frank Miller, tá ligado? Das trevas. Ele transforma aquele carro dele num puta de um tanque gigantesco. Ah, deve ser a referência ao... Deve ser, e a cidade vira um estado policial que ele controla. Ah, totalmente inspirados. É muito que foda, massa. Cara. Os caras enzoam com esse tipo de coisa, né? Eu lembrei de um agora, mas tipo, eu tô lembrando vagamente dele. Vocês devem lembrar melhor os Waste, acho, aí, o Hawkeye. O Falcão Noturno, né, do Poder Supremo. Ah, sim, cara, pode crer. Tem várias versões, né, do Falcão Noturno, do Esquadrão Supremo, do Poder Supremo. É que o Esquadrão Supremo, ele era uma espécie de versão da Liga, né, pra da Marvel, né? Ele era a versão da... E daí teve, quando teve aquele Poder Supremo, que era um... Era uma espécie de versão Ultimate, né, pra ele. É, isso, né, a versão Ultimate da Liga, né. Só que o Falcão Noturno do Poder Supremo é legal. Ele era um cara negro, né, que ele só batia em brancos racistas. ele só batia em criminosos brancos, aliás. Não precisava ser racista, mas só criminosos brancos. Os pais deles tinham morrido, tinha algum esquema a ver com racismo, né? É, uma coisa assim, num protesto, um negócio assim. Ah, sim, tá, isso eu lembrava mais ou menos. Mas ele seguia essa mesma... É, ele era um filho da puta, mas ele seguia essa vibe do Batman mesmo, assim, né? Tinha os Tractana tecnológicos também, tinha, né? Tinha tudo o esquema do Batman. Ele era um pouco menos tecnológico, assim, né? Ele era mais papagaio, mais decente. Mais porradeiro, né? Porradeiro e... Ah, tô ligado. E ele levou mó cota de tempo pra vencer o Super-Homem lá, né? O Hyperion. Ele tá nos Vingadores. E o Hyperion, isso. Hyperion. Porque ele não tinha Kryptonita. Ele levou mó cota muito tempo pra achar assim. O Hyperion que tá nos Vingadores é o mesmo do Poder Supremo? Não, é o do Esquadrão Supremo. Do Esquadrão. Ah, tá, do Esquadrão Supremo. O Poder Supremo é na outra terra, né? É. Eu acho que o do Poder Supremo acabou sendo absorvido por alguma terra da Marvel aí, cara. Cara, não foi nessas edições novas dos Novos Vingadores lá que tem aquela cabala que o Namor faz com o Thanos, que os caras mataram a terra do Esquadrão Supremo, hein? Eu acho que sim, cara. Você chegou nesse mês passado. Teve essa fita aí mesmo, Rokai. Pior que teve mesmo. Acho que mês passado saiu essa edição aí. É uma coisa de notícia mesmo, que eu lembro disso aí. Falcão Noturno. Mas eu achava massa, cara, poder ser. Tem esse uniforme que eu passei, tem esse outro aqui. Esse que tu passou, puta que pariu, hein? Qual? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Nossa, os dois estão. O segundo eu não vi. Essa parece uma máscara de carnaval que ele tá usando aqui, né, cara? Muito bem, cara. Homem, pássaro. É. Pássaro. Mas, cara, vocês viram que esses personagens estão naquele desenho novo dos Vingadores que passa no Disney XD lá? Eu vi um episódio, acho, desse... Aparece tanto o Hyperion quanto o Foco Noturno no desenho, velho. Ah, é? É, os caras, se duvidar, a Marvel... Não, não dá tempo, mas se duvidar, desce mais uns 3 anos aí a Marvel fazer um filme dos caras antes da Liga, velho. Não, tem tempo demais, cara. Ia ser massa, cara, ia ser massa sair antes de um filme da Liga, sair um filme do Esquadrão Supremo. Ai, ai, ai, ai, ai. Deixa eu, seguindo aqui, cara, deixa eu ver aqui. Tem o Pai Grande, né? Ah, o Big Dad. É fácil qualquer coisa, hein? Big Dad, Big Dad. É o Queijizaço, né, cara? Nicolas Queijizaço. Fazendo um... Nossa, eu nem vi o filme, cara. Cara, você leu o quadrinho? Eu li um, o 2 eu comecei a ler, mas só que como tava, eu tinha que acompanhar, tipo, mensalmente, eu desisti, tá ligado? Ah, não, leia só um, cara, só um. Eu li um, assim, um eu achei bom, só cara. Um já basta, cara. Não é bom, e mesmo assim não é o mesmo personagem, viu? Não mesmo, de jeito nenhum, cara. Bem diferente. Eu nem, o Big Daddy que era o pai da mina lá? É, aquele bostão, ó, um tiro lá. Ah, ele não fazia quase nada no quadrinho. Ele era um bosta. É, no quadrinho ele é o que quer adulto, cara. Uhum. É. Exatamente. É, tipo isso, exatamente. Não, no filme ele era um fodão, assim mesmo. Assim. É, não, no filme ele era um policial, que tá. Ah, mas é só por causa do Nicolas Cage, né? Tipo, o Nicolas Cage não quer fazer um papel bosta, tá ligado? Os caras fizeram um uniforme que lembra Batman, né, cara? É igual do Batman, caralho. É, dando todo o background. Tem até capa, porque no quadrinho não tem capa. Uhum. Nem lembro do uniforme dele no quadrinho. Eu também não lembro, né? Era bem simplão o uniforme dele no quadrinho, cara. Era um... Mas eu acho que não tinha, o uniforme de ninguém no quadrinho tinha muita coisa demais, assim, né? Tem isso também, né? Dá tudo meio... Os caras eram tudo meio cagado. Que isso, velho? Tá atrapalhando o podcast. Não, mas a melhor cena foi ele, né? Tipo, quando ele no gibi que ele ia morrer lá, né? Ele falou, ah, treinei minha filha, porra, claro. Você acha que deixar a menina ficar vendo Hannah Montana, essas merdas aí o dia inteiro? Mano, no filme ele dá um tiro de 3-8 na filha, cara, sem perdão. Sim. O Mark Mina é foda, velho. E na moral, cara, o Romitinho tá dizendo muito, velho. Muito mesmo, mano. Ele treinou a filha pra ser uma fodona que ele nunca foi, tá ligado? Porque ele sempre foi um bosta. Olha que uniforme dele. Não tem porra nenhuma, é só uma máscara e um casaco, tá ligado? Se eu conseguir abrir a imagem, né? Porque a net aqui não tá das melhores. Não aqui, tá ajudando. Não, nem um pouco. Ah, consegui aqui, ó. Só porque eu falei que desenhou bem... Tá uma bosta esse desenho, cara. Olha o que é. O cara tava cagando nessa época. O cara tá todo quebrado, olha isso, maluco. Parece um velho. Que é, ele vai um cabeção gigante, tá ligado? A cabeça dele não cabe. Não cabe dentro do tórax a cabeça dele, cara. Caralho. Parece que esse boneco. Esse desenho não te ajudou muito quando falou que o Romitinho tava desenhando. Ó, mas olha isso. Não é um bom argumento. Pega as capas lá, cara. As capas que é todo fodido e estuprado lá, muito foda. Aquelas capas tão do caralho. Aquela sim. Ó, mandei uma outra que tá bem desenhada. Tem mais que legal. Redmil. Nossa, que língua que é que tá escrito aquilo? What the f... Acho que ela é não, hein? Ele é não, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. A gente falou do Homem-Pássaro, eu lembrei do Space Ghost, cara. É, o Space Ghost, né, cara? Ele é igualzinho o Batman também. Uhum. Só que sem orelha, né? E sem orelha. Ele é igual o Batman, só que foda. Foda, cara. Tem o sidekick, né, ele voa de verdade, né? Raios. Ele apresenta o talk show, coisa que o Batman... Apresenta o talk show com o Zorak, né, cara? Melhor coisa do mundo. É muito bom aquilo, mano. Space Ghost. E ele tem um macaco, cara. Pô, Space Ghost é foda, cara. Tá louco. Foi legal quando perguntaram pra ele: Space Ghost, você não andava com duas crianças e um macaco? Ele falou duas palavras: circo espacial. Nossa, tem uns desenhos do Alex Ross, cara, pro Space Ghost, velho. Ele fez as capas daquela série do Space Ghost, da origem do Space Ghost. Eu ia comprar uma vez, cara, mas... O quê? Uma dessa série, cara, só que tipo, era a revista número 2 e não tinha 3, a 4, ela tava lá juntando poeira há 5 anos lá na livraria. Eu não vou comprar essa foda, né? Eu ia comprar pra arrancar a capa, pra falar a verdade. Não ia nem. Sim, pô, o desenho tá muito foda, olha velho. Olha esse desenho aqui, maluco. Tá louco, olha isso, mano. Tá demônio esse desenho aqui, cara. Nossa, velho. Cara, eu pagava um pau nessa nave espacial dele, cara. Pra variar. Qualquer outra nave, né? É. Ou qualquer outra nave, na verdade. Ai, ai, ai, ai, ai. Seguito, tu levantou a mão aí. Eu não sei como vocês viram se aquela webcam não tá ligada, né, mas... é... Tá ligado? Eu não lembro o nome do cara, velho, mas é aquele do The Boys que tem uma caverna e tem um parceirinho que ele não conseguia parar de meter nas coisas, tá ligado? O Tech Knight. Isso, isso, cara, ele é o Batman. É, mas ele é a versão mais cuspida e escarrada que eu já vi do Batman, assim, tá ligado? É muito engraçado. Ele olhou a bundinha do Android lá. Sim, e ele tinha o parceiro dele que ia dar ruim, ele falou, vai treinar em outro lugar. Ele vai treinar, fica vários anos longe. Isso, exatamente. Cara, eu pensei, na hora que eu li isso, eu falei, cara, os caras estão usando o Batman, mano. Não tem jeito, velho. Aí tem a caverna, tem o mordomo, que o maluco caga lá fora do banheiro lá, né? Ele caga na armadura, ele caga no capacete do Tech Knight. Quem que caga? É o. É o Simon Pegg? É o Ryu Mijão, é. Ah, tá. Eu não lembrava se era ele ou se era o justiceiro lá fudidolão. Cara, ele não morre imaginando que tá encoxando um cometa? Cometa. Não, não, ele morre, asteroide, ele, na realidade, ele encoxa mesmo, o Diogo. Tá, não, ele tá com um tumor cerebral. Aí ele tá delirando, né? Ah, eu achei que era, eu não lembro a história. Tá, cara, tem uma buceta no meteoro, como que ia ser verdade, velho? Aí ele comentou, safadinha, pra mim. Caraca, eu não lembrava que era uma coisa, eu acho, pelo que eu lembro da história, era de verdade mesmo, tá ligado? Não, é que depois no jornal eles estão lendo assim as notícias, aparece lá que tipo, acharam ele morto na casa dele, assim, por causa do tumor. É, e tal. Óbvio que ele tinha um tumor na cabeça. Pode isso. Crer, pô, eu não lembrava disso, cara. Ele é uma mistura de Homem de Ferro com Batman, né, cara? É uma mistura de Homem de Ferro com Batman. Tem armadura igual Homem de Ferro, não sei o quê. Só que os trejeitos, assim, a traquitana do Batman. Uma degustação, ele coxando, comendo com o cometa. Olha isso. Olha a cara das pessoas, cara, de... As pessoas ouvindo a transmissão do rádio, né? Cara, velho. Ele falando, você vai gozar, não vai? É isso aí, eu fudi você pra caralho. A cara de felicidade dele, cara. Sim. Ele fez uma cara de Jailson Mendes. Ah, que delícia. Ai, caramba. Caralho, velho. É legal o cara falando, ele é um verdadeiro herói. Não, o pessoal tô vendo a transmissão, né, cara? Porra, tu lembrou muito boa, cara. Eu ia deixar passar o Tech Knight, cara. E qual que é o nome daquele outro, cara? O que não fala, que ele faz parte do 5 lá. É o... Não é Sombra, alguma coisa assim? Puta, eu não lembro. É verdade, não lembro ele é a cópia do Batman mesmo, né? É, porque o 5 é uma cópia, né? 7, né? É um Batman com Pantera Negra, né? É, só que eu não lembro o nome dele, cara. Não sei se era Penumbra, alguma coisa assim, a ver com Sombra. É, acho que é algo assim mesmo. Penumbra, talvez. Eu não lembro o nome também. Eu lembro que quando a mina faz o teste pra entrar lá, o maluco fala chupa. Aí a mina, mas o quê? Chupa? É tão difícil assim, que sei lá o quê e tal. Muito o trem A põe o pau pra fora, né? Não, é o Patriota primeiro. É o super-homem deles lá, né? É. Aí ela acha que ele tá com a mente controlada. Aí ela chama os outros, né? Vai lá. Chupa. Eu vi aqui. É o Black Noir, Black Noir. Black Noir. Olha o nome. Black Noir. É muito genérico, né, cara? Ai, ai, ai, ai, ai. Deixa eu ver. Porra, não podemos esquecer do que o Godok tava usando a imagem ali, que era o Batman Noir, né, cara? Batman Noir, cara. Eu conhecido como verdade. Morcego Deflector, né, cara? Eu sempre vou lembrar aquele episódio do The Tick, cara, que o... Sinal. Que o The Tick deixa um tique sinal pro comissário. Aí, ô comissário, quando precisar de ajuda, só acionar o tique sinal aqui. Aí ele, o morcego Deflector me deu um desses, toda vez que eu aciono, ele some uma semana da cidade. Cara, era muito bom, velho, que ele era todo sombrio, igual o Batman, cara, mas, e ele sumia igual o Batman, só que na hora que ele era bunda pole, cara. Ele sumia, tava com medo. Na hora do pega pra capar, ele sumia igual o Batman, soube, cara. Porra, o morcego Deflector era muito bom. Alguém lembra de mais algum aí? Pode falar aí, Guilherme. Cara, eu lembro de um, mas eu nunca li nada dele porque eu não tenho coragem. Que é o Dark Claw do Universo Amálgama. É horrível, cara. É horrível, velho. Guerra das Trevas, cara. Garra nas trevas. Eu tenho medo de ler uma coisa dessa, cara, porque eu sei que é ruim, saca? Quando você bate o olho, você sabe, merda, eu não vou ler. É tosquíssimo, velho. O vilão é o... Porra, olha essa imagem, cara, tem como levar a sério essa bosta. É o vilão, é o Hiena Sorridente, coisa assim. É o Hiena, né, cara? Que é o Hiena. É o Coringa. É sério? O Coringa, sabe? Puta que pariu. Ah, tem ele batendo Hiena aqui. Cara, o Amálgama... Tem o Dark Claw Adventures, cara. Na segunda edição, eles fizeram, tipo, a animação do Batman. Olha essa imagem, cara. Cara, olha esse Hiena, velho. Você sabe que o Coringa, cara, que nojo. Eu deixo sair o Coringa. Cara, não teve nada que presta. Daqui a pouco aparece o Scar também, o Simba, né? Nada prestou do Amálgama, né, cara? Escritor. Quem é o culpado? Larry Hama. Eles deviam ter parado na primeira edição, assim, quando eles olharam aquilo e não deveriam ter saído. Viu que não deu certo. Então liga. Ai, muito bosta, cara. Olha esse design, velho, de uniforme. isso ficou engraçado, isso que os dois mandou. Não, mas isso saiu no segunda edição do Dark Claw, foi essa, cara. Foi isso? Tipo, Dark Claw Animated Series. Foi. Meu Deus. Isso foi engraçado, pelo menos. Tá menos pior do que o original, né? Pelo menos isso. É que até a capa do... É o design mais poluição visual que eu já vi na minha vida. É quase o Azrael, saca? Nossa. Nível de poluição visual. Cara, nada só o Amálgama mesmo. Não, nada prestou, mano, tá louco. Não, o Superboy é mó da hora, cara. Spider-Boy. Spider-Boy, isso. Nossa. Tipo, dois personagens não tem nada a ver, né, cara? Ai! O Arqueiro Verde, dá pra dizer que é um se inspirado no Batman? É o que eu falei, ele come uma criança igual o Batman. Não, o Arqueiro Verde não, cara. O Arqueiro Verde com mulher pra caralho, cara. Ele, porque ele é ricaço e tal, ele tem. Com muita mulher. Ele tem o flecha plano, né, cara? Ele tem flecha plano, tudo. Meu Deus. Ele tinha o carro flecha, né, cara? Sim. Ele tem umas vibes meio Batman no Arqueiro Verde mesmo, né, cara? Meio na zoeira, mas tem. Ele é de uma história que o Batman compra o carro flecha do Arqueiro no eBay, cara. Que ele abandonou essa porra, né? Aí um vilão encontraram, quer dizer, um cara encontrou num armazém, e aí o Oliver fica tentando comprar o carro, né, no eBay. E aí ele fica tentando rastrear, quem que tá vendendo, não sei o quê, foi pedir que algum vilão encontre, né? Não há nenhum segredo que possa achar naquela merda. Aqui, mas velho. Aí o Batman acaba comprando. Uhum. Aqui, o serão do automóvel, vende o flecha móvel, o bug-aranha. Vende essas porcarias inúteis, velho. O bug-aranha. Cara, isso aqui não tem nenhuma relação com o podcast, mas eu achei foda. Caralho! Ai! Eu lembrei de mais um, cara, que é o que eu tô usando de avatar, que é o Morcego Verde. O Morcego Verde. Como é que é o... Tem uma história do Morcego Verde que é paródia do Cavaleiro das Trevas lá, eu tô tentando lembrar o nome, cara. Ele é o Cavaleiro das Dívidas. Né? Cavaleiro das Dívidas, isso, Cavaleiro das Dívidas. Aí ele ia encontrar os criminosos com sua morcegocleta. Ou então ele pegava o morcego ônibus. Caralho. O morcego... Cara, mas pior que tem O Peninha também, ele tinha um personagem que era inspirado... Morcego Vermelho, cara. É, Morcego Vermelho também era inspirado no Batman, né, cara? Morcego Vermelho. Cara, na Pindaíba desse jeito, agora que a Disney comprou a Marvel, Homem-Aranha pode ser o Morcego Verde, né? Vai continuar do mesmo jeito, vai continuar pegando morcego ônibus, morcego atleta, vai ter mesmo nível de pindaíba. E é legal que todo mundo na vila do Zé Carioca sabia que ele era o morcego verde. Só que eles fingiam que não pro cara. Não, vamos falar que ele não, vamos deixar ele pensar que a gente não sabe. Deixa o cara se divertir. Ai, galera, mais alguém tem lembra algum aí? Não fala. Fora o Spawn, que Spawn não acho. Né? Não, nem precisa falar. Assim, Spawn é uma amálgama tão grande que nem. Acho que nem conta. Todo mundo é meio Batman, cara. Mas eu não consegui lembrar de ninguém na Image, cara. Deve ter, mas eu não consegui lembrar, velho. Eu nunca li Image. Tinha no Invencível lá, tinha uma paródia da Liga no começo, mas eu não. Só que eles morrem tão rápido, assim, que eu não lembro. Não lembro nem o nome que eles usavam. Mas no Invencível tinha. Tinha uma paródia do Batman. Paródia até que ficou legal, na verdade, no Supremos, cara. No universo do Ultimate. Ou não sei o que, Ultimate Adventures, uma coisa assim, cara. Não lembro, cara. Puta, não sei. Que acho que foi só um one shot, cara, se não tô enganado. Pois é, cara, da Image não consegui lembrar de nada, cara. Ô, Zui, se você depois achar link disso aí, manda aí pra nós. Sim. Achei. Coloca Ultimate Adventures lá no GOG, que ele já aparece. É, Ultimate Adventures é aquela linha infantil, né? Não, cara, foi um one shot. Mais de um one shot, caralho, foi 5, 6 edições. Ah, é, tô vendo aqui. Ah, exatamente, cara. Ele era tipo Batman mesmo, só que ele era cuzão pra caralho, né? Assim como o Batman. Pô, eu coloquei Ultimate Adventure e só achei Jeep 4x4, tá ligado? Não, cara, bota na imagens, Google Imagens. É, eu tô nas imagens, né? Marvel. Eu não preciso nem botar Marvel, cara. Então acho que tem algum problema no seu Google aí, tá com problema. Isso é Baidu, hein, cara. Esse negócio aqui tem um Baidu. É nóis que tá, mano. Aqui agora, primeiro, pra alguma razão. Tá Baidu _virus.exe que eu baixei. Que merda, cara. Ué, tá parecendo meio infantil esse negócio, sim. Traço meio desenho, tá? Galera, mais algum aí antes da gente encerrar? Eu tenho. É só pra encerrar. Falei. Tem o garoto morcego lá, da turma da Mônica. Ah, é o Bate-Menino. Bate-Menino. Essa merda. O Bate-Menino é muito melhor do que o Batman, cara. Bate-Menino eternamente. Tem o gibizão enorme, que era incrível, velho. Cascão era o Robin, o Cebolinha era o morcego. A Magali acho que era a mulher gato. Aí tinha uma. Tinha o Duas Caras, que eu lembro. Tinha o Coringa também, se eu não me engano. O Duas Caras era o. Acho que era o Nimbus e o Do Contra junto. Tinha o Franjinha, era o. Charada, isso. É, ele era baseado no Batman Eternamente mesmo. Batman Eternamente, né? Não, nossa, que. O quadrinho era muito bom, cara. Era muito bom. Era mesmo. Melhor que o filme. Exatamente. Ah, o que não é muito difícil, né? Não, o filme é incrível. O Xaveco era o Espantalho. Não, é o Humberto. O Humberto era o Espantalho, cara. Tava com a boca costurada. Xaveco era nada. Esse é... Caga pro Xaveco. É, exato. Esse é o Xaveco era o Raza Algu, cara. Pô, o louco era o Coringa, cara. É, isso já é nas outras versões, tá ligado? Já, quando teve outras edições. Sério? Mas naquela lá o louco não era? Não, não tinha naquela edição. Aquela edição era baseada no do filme, tá ligado? Então tinha só o Duas Caras. Então eu tô confundindo. É que naquela versão só tinha o... Só tinha esses dois como vilão. Saquei. É, eu lembro que eu tinha, era um gibi enorme e tal, mas só que eu não lembro direito da história, então eu confundi um pouco os dois. Mas eu devo ter ainda, cara, se eu revirar minhas coisas. Ah, eu não tenho mais, minhas coisas foram tudo pro lixo, ó. Mandei a foto da capa enorme aí. Eu te vendo. Ah, nem fodendo. Olha o que eu mandei aí, é uma capa enorme e tal, muito bom do caralho. Copiando. Poster, velho. É, não, é o bagulho é gigante mesmo, cara. Acho que eu sei lá. Ah, era bem maior que esses encadernados aí, né, cara? Não, achei era uma 3, essa porra, velho. É, não, era até maior. É verdade, eu lembro, era um negócio gigantesco, cara. Almanac, né, que chamava de Almanac, eu acho. É, mas o tamanho dele era o gibizão, era o gibizão, né? Vou tirar uma foto dele tamanho real, depois eu mostro pra você. Coloca sua mão, assim, do lado pra comparar com a fã. Não, eu vou pegar foto com o encadernado junto. O encadernado de pé e o Evandro é um terço da porra do encadernado, tá ligado? O encadernado de pé dá um. O encadernado de pé é tipo metade do Flammer, assim. Então, é muito mais fácil pra galera saber. Quando você vai no supermercado, tem aquela revista de bordado, ponto cruz, é do tamanho daquela revista. Não, Edson, é maior, cara. Maior? É. Sim, tu vai ver depois, cara, eu vou te mandar uma foto. É muito, muito grande. Assim, bordado, né? Tu levava da banca e tu enrolava, tá ligado? Embaixo do braço. Dá pra parar na churrasqueira esse negócio. É. Não dá pra usar. Eu, naquela época, se eu fosse mendigo, eu ia conseguir ter coberta de boa, né? Porque eu ia conseguir me cobrir inteiro e tal. A gente esquecendo de um personagem aí do que é baseado no Coruja no site, porra, o Gilberto. Coitado. Ah, a gente já falou do Coruja. A gente já falou do Coruja já, cara. Ah, é, peraí. Sabe o que a gente esqueceu mesmo? O Batman branco do Miller? Ah, sim. Qual o nome desse puto é. Nemesis. Nemesis, isso. Nemesis. Isso. E tem o Batman do Frank Miller que bateu na Al-Qaeda. Ah, é. Holy Terror. Alguém chegou a ler isso daí, cara? Eu nunca li, cara. Por isso que ele tá com câncer hoje em dia. Peraí, não fala isso. Que maldade. Mas, Luiz, não dá nem pra dar uma zoada, não dá nem pra ler uma zoada, assim, é ruim mesmo. Não, cara, não. É muito, muito ruim, cara. Eu vi os desenhos e achava muito bosta, até pro padrão dele, tá ligado? Aí eu nunca quis ler, mano. Eu passo nas lojas, assim, enxergo aquele encadernado ali, Holy Terror. Nossa, cara, não vale a pena nada no mundo, velho. Voltando. E o Nemesis? Dois passinhos pra trás, como diria crioulo. O Nemesis. Alguém cara, deu? Eu tive que encadernado na mão, eu não comprei, porque não falava. Eu li. Eu li a primeira edição só. Não. Cara, o pior trabalho do Miller que eu li, cara. Cara, é meio fraquinho, assim. Ah, mas é muito fraco, na verdade. Não vale nem pelo McNiven. Pelo McNiven? A arte tá um tesão, a arte é foda pra caralho. A arte tá muito boa. Nossa, tem uma história meio assim, a história tem um plot legal, mas o desenvolvimento meio... É, o Miller não leva bem essa história, cara. Seria como se fosse o Coringa com o uniforme do Batman, né? Algo assim. É, o Coringa com o uniforme e recursos do Batman. Os recursos do Batman. Tem sangue pra caralho, cara. Sim. É aquele gibi que vale mais a pena você ter a versão, abre aspas, digital, fechado. Eu olhei encadernado, eu olhei assim, não vale a pena, cara. Quanto não vale a pena. Quanto que tava encadernado disso, Evandro? Caro. Ah, tava o valor de encadernadinho, assim, 20 pilas, sei lá. Não, tava até caro. Não, acho que não tá, tava 20, 22, né? Acho que tava os preços desses encadenados. O vai tirar a foto depois, cara, pra confirmar, mas dá um livro que eu achei a propaganda do Gibizão, a Turma da Mônica. Tinha 40 centímetros, cara. Cara, é. É, viu? Viu? Falei. O Muspa Sufit tem quanto? 22, né? Eu acho, ou 27, alguma coisa assim, né? Não, mais. Não. O Fit não, 20 e tanto. Não, assim, tá certo. É, ou 22 ou 27, é um dos dois. E, caraca, é quase uma 3. É, eu falei. Eu não sei por que esse absurdo de bagulho, fazer um bagulho tão grande, né? Aí é pra chamar atenção mesmo na banca. É, mas tira uma foto, Evandro. Coloca um refrigerante do lado de 2 litros e... Coloca um dog, né? Um dog. Eu vou colocar várias coisas junto pra comparar o tamanho. Um encadernado, uma garrafa de água. Foi E da safadeza, cara, faz tipo um post com isso. Comparação do tamanho do gibizão da Turma da Mônica, tá ligado? A revista era tão grande que ela não cabia nos extras, por isso a gente teve que fazer um post. galera, então. Ó, pra encerrar, cara, a gente falou desse cara até a semana, o Evandro, o Radical. Tô horas tentando encerrar esse podcast. Foi mal, cara. O Night Thrasher. Night Thrasher. Radical. Ah, a gente falou dele mesmo, falando do... Novos guerreiros, cara. Isso aí. Ele tem uma origem igual ao do Batman, cara. Exato. É o que a gente tava comentando mesmo. Mano, só já que você tá tentando encerrar, mas só pra não deixar você encerrar uma última vez, depois a gente encerra de qualquer... Isso aqui é um desenho do Miller, é isso? Não, é do Miller, ele fez um desenho do Nemesis. Que pra cá. Nojo, Nemesis. É uma capa com o desenho do Mark Miller. Capa variante. Mano. Cara, que nojo. Ele fez cara, isso muito na zoeira, cara. Sim, cara, vocês já viram, sim, cara. Vocês já viram aquele vídeo daquele homossexual que começa falando que gosta de beijo na boca? Não. É essa, cara. Beijo pra vocês, beijo pra vocês. É essa, cara, é o beijo pra essa, cara. Frente kiss. Essa, cara. Olhando no fundo dos seus olhos, querendo olhar o seu cu, na verdade, falando, gosto de beijo na boca. Ô, Miller, por favor, Milo, não desenha mais, não. Não faz mais capa. Para. Não faz isso, cara, por favor. Continua escrevendo. Seu personagem tá colhendo no peixe do gato, Milo. Herói demais, né? Só digo isso. Cara, pra finalizar pra finalizar os Westman. O olho dele tá normal, o esquerdo, o olho direito tá quase na testa ali, ó. Ah, o segredo do morcego, cara. É pra finalizar, o Zeus mandou o segredo do morcego. É isso aqui no teu rico. Com essa imagem, nós encerramos o podcast. Do... Não falamos do Doutor Meia-Noite. Aê! Eu pensei que era Doutor Meia-Noite. Ah, ele só enxerga no direito no escuro e tem uma coruja. Ah, então era isso, galera. Feito pra semana. Curtam. Curtam nossa página aí, nos segue tudo. Vejam os outros podcasts que estão na iniciativa. Isso são os outros podcasts. Na real, que falam do Batman, vai estar aí no post aí o link com todos. Na real. Se você for uma pessoa decente, você não vai ouvir nenhum, porque todos vão falar sobre o Batman. Você vai ouvir só o nosso. E de repente, é do Marvel 616, né? Eles que vai cagar na cabeça do Batman? Se você ouve os que estiver cagando na cabeça do Batman. Se você nenhum, cara. Os caras é tudo coxinha. Você acha que eles vão cagar na cabeça do Batman no bagulho, né? E é o do Marvel. Só a gente vai falar mal do Batman. O do Marvel 616, que eu acho que eles vão falar dos Batman da Marvel, não é isso, Ivan? A gente já falou. É, mais ou menos parecido. Ficou mais ou menos parecido o tema, mas acho que eles falaram alguns específicos que são baseados mesmo no Batman. Só da Marvel, né, que eles estão falando. Mas lá é sériozinho, tá ligado? Não, porque a edição número 574 aqui... Aqui é padrão fixo pra mim, fica. No caso deles, eles vão ter lido. O ponto é que, tipo, se você for Marveco que nem a gente, você vai ouvir só o deles e o nosso. O resto você não ouve não, porque os caras vão tudo falar sobre o Batman e é chato, tá ligado? Vou falar bem do Batman. Depois não vão mais convidar a gente. Se você é que tá organizando aí, ouviu isso, desculpa aí, cara. Eu não queria ter falado, não, mas é muito legal a iniciativa de vocês, tá? Beijo, Xuxa. Esse name do Mark Miller tá entrando na minha alma. Tá, chega, eu terminei. Chega. To dance. Please help me find Molly. Tá, então deixa eu riscar o Cavaleiro da Lua aqui da minha lista. Resumindo, é o Batman porra louca, tá ligado? É o Batman crack-noia. É o Batman decente, né, cara? É o Batman boleirão que vai fazer festa com lá com os traficantes, cheira demais, os demais, vai pras redes é tipo, e... É o Batman Adriano, então. Adriano, eu só tirar foto pra cá, 47 de ouro. Eu tava com medo, cara, de falar isso. É o Batman Ribeiro, tá ligado? Ai, ai, ai, ai, ai.